Atenção, passageiros! A partir de agora, você vai viajar no mundo da música! Com ela, Banda Cafela, o sucesso não para, o sucesso continua! Você fugir de mim, a qualquer hora uma bomba eu vou detonar e te provar que eu só quero teu amor e teu carinho, te levar somente pra dançar. É, te levar pra dançar, te levar somente pra dançar, te levar somente pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar. É, moçada, só quero teu amor, só quero teu amor. Você não tá com nada, é só onda de terror. Só quero teu amor, só quero teu amor. Você não tá com nada, essa onda de terror. Só quero teu amor, só quero teu amor. Faço tudo por você, não me abandone, por favor. pedaço de mim. Não me deixe assim, viver sem você. Amor é tão ruim. Te peço, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro. Enfim, bora metaleira. Amor, jamais vou te esquecer. Apaixonar, pra tocar nos corações, no contrabaixo, Alexi. coisas tão banais estragam o prazer. É uma rotina. Eu não quero mais brincar. mais, hein? E aí? Meu bem, quero dançar contigo. Quero ser o teu amor, amante, amigo. É. Quero desfilar ao teu lado, porque quando eu te vi, fiquei encamado. Mas é sensacional, hein? Sucesso para o sucesso continua.